vários motivos que fazem a gente chegar à conclusão que todas as favelas são as principais. Mira certa. Essa maldade infinita perturbando nossas vidas por culpa de certos gambés. Morte, bom, morte, bom, morte cinza, que tem sua disciplina na bota do pé e no dedo indicador da mão. Por isso nossos dias daqui são quase sempre arruinados por um motivo ou outro. Sempre aparece um corpo, sempre aparece um morto, nos deixando em sufoco, no sufoco. Testemunhas há, mas não vai se pronunciar, porque se caguetar sabe que vai capotar. SMZL, cidade perdida. SMZL, cidade perdida. SMZL, cidade perdida. SMZL, cidade perdida. Troca da troca de tiros vão correndo, mortes nas favelas acontecendo. Mesmo assim prevalece a esperança, mas aonde está a nossa segurança? As nossas vidas se tornam uma vela acesa, onde pedimos a Deus por nossa pequenas luminárias. Lança seus raios do mundo maldoso. De longe avisto uma sombra, a imagem de um garoto pelo seu contorno. Vejo que traz um armamento na mão. Pronto pra ação. E se for ele é mais um garoto no meio da madrugada treinando sua mira. Passa tempo predileto quando não está fumando, aplicando, cheirando, pipando, correndo, roubando, se escondendo para se manter. É só vendo pra crer. Tanta maldade aqui há. Tanta maldade aqui há. Tanta maldade aqui há. SMZL, cidade perdida. SMZL, cidade perdida. SMZL, cidade perdida. SMZL, cidade perdida. As famílias vão vivendo e sofrendo sem ter recursos, e com isso sofrem os filhos. Isto é um absurdo, tendo que optar entre o trampo e o estudo. Escolhem trabalhar. Mas eles não têm um diálogo, eles não têm um estudo. Sua informação é pouca. Tudo que aprenderam foi nas vielas do Flávia. São Mateus. Cansados desta vida, cansados desta rotina, saindo seus barracos, não escutam as famílias. Caindo no mundo imundo, vivido de ilusão, onde sobreviver. Quem seguir a lei do cão? Onde sobreviverá? Onde sobreviverá? Quem seguir a lei do cão? Onde sobreviverá? Quem seguir a lei do cão? Cidade perdida. SMZL, cidade perdida. SMZL, cidade perdida. SMZL, cidade perdida.